Hey. Bom dia, boa tarde, boa noite, amiguinho. Estamos fazendo hoje... Ai, cara, estamos fazendo hoje o podcast da Nega Véia. O podcast da Criadora Safada. O podcast do BK diretamente do celular chinesinho Xing Ling. Olha que qualidade de som incrível. Estamos na rua. Estamos hoje no dia 19 de dezembro. Eu tenho que sair de casa e ir na casa do mano velho Marcos pegar uma papelada. Eu não aguentava mais ficar em casa, que tava foda. Você pensa que é fácil você gravar podcast, fazer TV BK com um monte de criança em casa de férias? Você tá pensando? O moleque também terminou lá os estudos dele, tá outro largado lá em casa. Porra, meu, tá foda! É muita loucura, olha o trânsito. Que beleza! Estamos falando então aqui do nosso celular Xing Ling. Usando um chip chipado, o bichinho é foda. É interessante como esses aparelhinhos... Isso aqui não vale nada, viu? É uma carcassinha dele. Isso aqui é uma desgraça. Daqui a algum tempo, já abriu o bico aqui com outro chip, dizendo que, olha, tem uma mensagem aqui. Aí você vai ver, não tem mensagem porra nenhuma, tá louco. Mas pelo menos tem esses recursos, porra. É tudo meio nas coxonas, tudo meio cagado, mas... Vamos tocando a vida, né, o... Foi dar, foi presentão, melhor de presente, não posso, né, a cavalo dente, não se olha os dados, ou alguma coisa meio dadosa. Bom, então o podcast de hoje eu vou falar pra você como é que foi o negócio lá na Anime ABC. Pra mim foi uma grande surpresa, porque eu realmente não esperava que alguém em sã consciência me chamasse pra falar alguma coisa na Anime ABC. Se você não sabe, eu vou contar rapidamente o que aconteceu. Estava eu sentado na minha casa, não sentado em cima da minha casa, né, animal? Animal! Uso o português corretamente, jumenta. Estava eu feliz lá, trabalhando em casa, toco o telefone. Ô, José Roberto, aí é assim, sou eu, pois não? Ah, eu sou o Átila. Eu trabalho com a Anime ABC. Queria convidar você para fazer uma palestra aqui no nosso próximo evento. Eu falei, é. Querendo, a gente estamos aí, né? Vambora. Sem problemas, mas... E o bonito? Que bonito! O rapaz da tez azeitonada, aquele rapaz meio verdolengo, cujo queixo se projeta, feito uma nau capitana da federação, falou, está se referindo ao Peixoto. Falei, algo assim. Ele não está aí, não estava me limando e tal. Ele falou, realmente, na época quando ele estava aqui, a gente queria te convidar, mas ele não deixava, ele proibia. Mas agora ele não está mais conosco. Então nós queremos te convidar para vir aqui, para você dar sua palestra. Eu falei, meu, tranquilamente. Onde quer, me passou o endereço certinho, trocamos uma ideia. E ficamos um tempão papeando no telefone, né? Depois de outras oportunidades. Ficou um dia que a gente ficou 2 horas no telefone. Com o meu interurbano aqui, pelo meu... telefone aqui de casa, aqui é sossegado, é baratinho. Então, deitei o cabelo, falamos da vida, do universo e tudo mais. E o Átila é o seguinte, ele comprou, a parte da rapaziada era ele, mais 2 caras e o Peixoto. Ele e esses 2 caras se juntaram, como o palhaço do Peixoto fez umas mancadas, para dizermos assim, compraram a parte dele e botaram o rapaz... Não para correr, foi feito um acerto de negócios, né? Não fica bem. Também não vou entrar nessa parte também de ficar comentando as coisas dos outros, que é foda, né? Não tem nada a ver comigo, mas esses 2 rapazes que ficaram também vendendo a parte deles pro Átila. O Átila tem 23 anos, mas é foda. Essa nova geração de pessoal que cuida de eventos é um absurdo. É um pessoal organizado, é um pessoal que sabe o que quer, é um pessoal que tem visão comercial e tem principalmente visão de empreendimento. Eu fiquei até assim, porra, o cara tem essa idade, já tá assim? Porra, queria ter um filho desse, porra, que beleza. Mas basicamente o que interessa, eu fui lá, na minha palestra, tava tudo aquela... Evento de anime é zoado. É que a organização, você pega o diário oficial, aliás, nem o diário oficial tem organização. Aliás, isso aqui tem organização. Nenhum universo, né? O universo é desorganizado. Fui lá, vendi meu peixe, expliquei com a rapaziada, estive lá no palco, contei pra turminha, pros poucos que foram, que não deu tempo de fazer a divulgação, não deu tempo de rolar um esquema maior, peguei uns livrinhos de brinde, a editora me forneceu. Bom, foi bacana, teve as fotos, né? Tiramos as fotos, brincamos muito. Eu só queria contar que eu contasse os causos, né? Que eu virado o Peixoto, contamos, porque pode não parecer, mas o Peixoto é uma pessoa muito. Como é que eu posso dizer? Sem ser processado. O Peixoto é uma pessoa muito visada, né? É uma pessoa interessante, né? O cara é um cara que está sempre toda, está sempre conhecido por todo mundo, está sempre no pedaço. E eu fui o único que teve um contato mais promissor com o rapazola, né? Então eu contei o caso lá para eles, os moleques deliraram. E é interessante que depois que eu tirei as fotos com o pessoal lá, ai, e você não sei o quê? E você não sei o quê? Aqui você tava dizendo, olha, eu tenho uma postura muito séria, muito firme, muito firme com relação aos otakus, né? Eu não gosto. Não gosto. Pronto, eu acho que fazer cosplay é ridículo, acho perda de tempo. Mas eu não quero dizer que eu. Primeiro, eu fui convidado. Eu não vou. Se você é convidado para a casa de alguém, você não vai lá sair chutando tudo, né? É lógico. Você não vai fazer, você não é educado. Se convida, você pode até discordar do cara, não sei se te convidou ou não. Vem aqui, não, vou. Lógico. Não vendi livro, não, vendi só um exemplar. Não vou dizer nada, né? Eu não fui lá com esse interesse. Foi realmente para sondar a seriedade, a objetividade do Átila e da sua equipe. E vi um cara que quer mesmo levantar a bagaça. Que quer não só ganhar dinheiro, mas fazer coisas novas, diferentes, interessantes. Saindo da mesmice desse esquema de cosplay, dublador, joguinho. Isso daí tá batendo já, tá dando um saco. Porra, já são quantos anos? Não, 10 anos? Porra, já deu, né? Os dubladores não se renovam. Os joguinhos são sempre os mesmos. Tá gravando? Tá. Os joguinhos são sempre os mesmos. Tem que parar pra ver se tá gravando mesmo. Os jogos são sempre os mesmos. Então, que graça tem. O pessoal lá vai pra fazer azaração, vai pra curtir, comer porcaria, comprar lixo. Mas mesmo assim, eu presinto que vai mais ou menos. Porque está precisando de uma renovação. E essa nova geração de fãs que estão vindo aí são mais exigentes. Eles querem outras coisas. Eles não querem só mangá, anime. Eles querem muito mais, né? Eles querem coisas diferentes. E isso não está rolando. Ai, que tem a tradição. Tradição de cu é rola. Isso é besteira. Não, mas tradição é bobagem, porque o pessoal quer curtir simplesmente. Quer ir lá, se divertir, brincar. Às vezes até preencher a cara, tem uns moleques que enchem a cara, moleque xarope, do caralho. Mas então fica essa situação meio louca, porque os eventos, eles se estagnaram. E eu, humildemente, na minha proposta, eu quero chegar para o ótimo, vim de trazer ideias. Vim de trazer ideias e propostas, você fecha a questão. Você vê se dá, vê se não dá. Eu não sou sócio. Antes que você diga qualquer coisa, eu não sou sócio. Na verdade, eu nem pretendo ser, porque eu acho que o evento é do Átila, é dele, ele comprou, é dele. Eu não quero meter minha mão em nada, o que eu puder fazer para ajudar, lógico, tivemos umas ideias muito boas, que ele falou, meu, arruma aí, agita aí quem te vê. Beleza, tivemos umas ideias aqui meio que inéditas, ideias simples, baratas, que utilizam a estrutura disponível dos eventos por aqui, não precisamos de muita coisa. Então não deu outra, nós tivemos uma situação, peraí. Você está ouvindo? Mas de qualquer forma, entramos numa situação bem bacana, né? Em que há diálogo, há conversa, há interesse. E nós tivemos ideias bem bacanas, né? Gravar na rua é foda. E é tudo certo. Agora eu estou dando um tempo, estou enrolando aqui. É foda, saiu uma japonesa com uma vassoura na mão atrás do negrão, né? Desgraçado. Puta, que é isso, mano? Perdi até o fio da meta. Deixa eu atravessar aqui a rua. Meu, e cada uma que acontece aqui contando esses negócios. E foi muito bacana, foi muito positivo. A minha função lá pro Átila é dar ideias. Tivemos umas ideias muito bacanas. Vamos ver se eu consigo viabilizar. Em abril vai ter um outro evento. Ali eu vou colocar livros meus para vender. Vou fazer um negócio mais dinâmico. Como tem tempo, eu quero entrar no Merchan, ver se rola camiseta, relógio, brinde, chaveiro. Fazer um bem bolado do personagem, não necessariamente para vender. Claro que tô objetivando vender, lógico. Nós vamos fazer uma divulgação legal, mas para mostrar um caminho. Um caminho para o autor nacional, o pessoal que quer fazer mangá, ganha dinheiro, para ganhar dinheiro. Fazer um esquema para o pessoal ganhar dinheiro. Estou indo, acho que essa semana vou encontrar também com outro parceiro grande, de uma empresa grande, que se rolar, nossa, vai ser o... A minha premissa, negada, é tirar o pessoal da merda. Eu não vou mais no Orkut falar com um desenhista, porque eu percebi que a molecada é estúpida. Se você dialoga com eles, são burros. Eles viajam para direções que não tem nada a ver com nada, não sabem o que fazer, estão tudo perdidos. Explica, não entende porra nenhuma. Falo de arquétipos, falo de base, de sei o quê, de como não entende nada. Falei, beleza. Fui pro Facebook, fiquei um tempo também, mas já cortei metade dos contatos que eu tinha, porque é muita besteira, esse povo fala muita besteira. Eu tô numa fase tão bacana, numa fase tão boa, tô com um evento aí que eu posso fazer as minhas coisas, posso ter, colaborar, não preciso nem ganhar dinheiro, eu quero plantar a base para que no futuro surjam coisas legais, né? Não só dos meus personagens, dos meus livros, mas para o pessoal que quer realmente ganhar um dinheiro fazendo quadrinhos. Ganhar dinheiro com mangá é possível. Eu já tenho alguns exemplos, que é o, por exemplo, aquele camarada lá do site Um Sábado Qualquer, ele está na pauta para a entrevista da nossa revista Electro, que vai virar meio que referencial para as pessoas consultarem e se informarem sobre possibilidades de viabilizar seu próprio trabalho, sua própria criação. Sim, é porque nós estamos lutando contra uma cultura, nossa, me embananei todo, estamos lutando contra uma cultura de merda em que você só vê o desenho como empregado. Ilustrador é um empregado, é um pintor de parede de luxo. A minha patroa é ilustradora, ela fala, não, é verdade mesmo, porque você chega para um ilustrador brasileiro, faz quadrinhos, que não sei o que, que ilustra ali, vira pra ele, meu, desenha uma velhinha pra mim. Ele sempre vai desenhar daquele jeito caricata, vem com a bengalinha, o cabelinho um coque, meu, não é assim, meu. Ou então outra, mãos, os caras não sabem desenhar mãos, rostos, eles não sabem fazer perfis, meio perfil, semi perfil, eles não sabem. Ou então o cara desenha só o mesmo tipo de cabelo, é uma desgraça, super-herói, ele sabe. Por quê? Você vem de uma cultura que valoriza o camarada que vai criar super-herói. Tudo começa da seguinte maneira, vamos entrar agora no outro assunto. Tudo começa da seguinte maneira. O molequinho tá na banca, compra um gibi, o pai chega dele, vai pro tá um gibi. Ai, e é super-herói, vou desenhar desse jeito. Ele começa a desenhar porque ele tem interesse e estímulo a desenhar desse jeito. Tá todo mundo fazendo igual, ele vai fazer. Beleza, mangá, todo mundo faz mangá. Ai, mangá preto e branco, vou fazer igual. Bem macaco amestrado, bem idiotinha. Eu já não posso dizer muito. Ai, ai, beleza? Eu não posso dizer muito também. Eu também fazia assim, né? Super Dynamo, todos aqueles negócios, eu fazia também, muito bem. Só que chega um certo momento que o cara desenvolve uma técnica, vai indo, desenvolve, vai fazer um curso. Vai ser o quê? Não tem emprego aqui, mano. Por quê? Ele só tem visão de ilustrador. Ele não tem uma visão de criador. Perceba a diferença. O cara que cria personagem demanda um tempo filho da puta. O ilustrador pega uma ideia, desenha em cima, demanda um tempo, lógico, mas não demanda um gasto criativo que você tem para fazer a criação de um personagem. Para o Maurício de Souza foi fácil, ele pegou a Luluzinha, pegou a Bolinha, virou em cima, fez um negócio e pegou. O Raio Negro, é a mesma coisa, você pega daqui, pega... os caras não criam. O Lobo Guará, do Carlos Ramos, isso não é criação. Você está pegando elementos básicos de outros personagens famosos e concorrendo atrás. Isso funciona se você tiver um puta de um apoio atrás, que é o caso daquele Abelhinhas, Carrinhos. Funcionou porque são genéricos de marcas famosas. Funcionou e funciona até hoje, hein, meu? É uma loucura. Aquela merda ainda vende, porque é barato, é acessível, e a molecada não sabe a diferença. Disney fez a mesma coisa com o Gato Félix. O Gato Félix explodia de vender e atrair público para os cinemas, para os mini-cinemas, os Nickelodeons, que eles chamavam, né? E o que ele fez? Ele fez a versão dele. Ele e o irmão dele fizeram lá o Coelho Oswaldo, depois mudou para o Mickey, que era concorrente do nosso querido Gato Félix. Se você pegar o Oswaldo, o Coelho Oswaldo, ele é um Gato Félix. Só um coelho. Não mudou muito. Isso você pega também nos animes antigos, clássicos, dos anos 10, 20, 30, era tudo plágio dos Estados Unidos. Mas eles inseriam no, nas animações japonesas a cultura deles, elementos de samurai, que hoje é corriqueiro, mas na época, os ocidentais achavam, que merda é essa, meu? Japão, vai se fuder, isso é lixo. De qualquer forma, você tem uma canibalização de elementos de outras culturas, de outros personagens, perdão, não é de outras culturas, de outros personagens. Meu amigo, aí é deitar na sopa. Porque você não está criando nada, é fácil, você está concorrendo contra um personagem maior. É o que o Maurício de Souza fez com a Turma da Mônica, ele concorria com a Mônica, com a Luluzinha e o Bolinha. Ele fez a versão dele, foda-se. Aí entrou meio no Flower Power, assim, com a Tina, a equipe Pereré, um pouco mais adolescente. Mas ele só levantou agora porque ele impôs o jeito de mangá que ele fez. Só que aquele, nós todos sabemos que aquilo não é mangá. Segundo, não é nem ele que faz, é a equipe. O que é um troço sórdido. Mas, de qualquer forma, é um troço sórdido, mas faz parte da nossa cultura submissa, né? De fazer, de ser empregado. É quando eu digo que o cara, ele é desenhista, ele é ilustrador, eu falo, bicho, você é um pintor de parede de luxo. Você só tem técnica, você não tem conteúdo. Pega os autores nacionais, estamos aqui no metrô. Pega os autores nacionais e veja aí que são ilustradores. Eles não têm vida, eles não têm mensagem, eles não têm conteúdo, não têm alma. Ah, mas BK, qual deles no Brasil tem? Nenhum, cara. Nenhum. Mas isso também não é para você ter alma e se transformar num artista de primeira. É você simplesmente ter um conteúdo que pegue na cabeça do leitor e que agrade. Isso é uma coisa que é negada a não ter. Agora eu vou parar aqui que eu vou comprar passe. Espera aí. Opa, agora voltamos aqui, passando pela catraca. Pronto, agora vamos pegar o metrô. Mas, meu, basicamente é isso. Você tem um pessoal que vem de uma cultura de empregado, de ser funcionário, de ser ilustrador para os outros. Muito, mas muito raramente o cara tem... Puta, raramente. Eu não conheço ninguém que seja ilustrador. Aí se o cara vai para a arte, né, que faz quadrinho, vai para a arte. Não, ele é sempre empregado, né? Ele quer ser funcionário de um cara maior para ficar na sombra dele e se achar, não, eu sou realizado. Beleza. Porra, beleza. Mas veja bem, se você olhar para o passado, você vai ver que os antigos desenhistas nacionais, Malagola, Colim, Cláudio Seto principalmente, todos eles terminaram a vida numa amargura do caralho. Porque eles não deram vazão ao potencial criativo e às mensagens que eles queriam dar. Porque todo desenhista quer passar uma mensagem. Eu me lembro quando eu trabalhei na Sampa, tinha lá o Flávio, que era um cara chato do caralho, e o gaúcho, que era o magrinho, o barbudinho, gente boa pra cacete, muito engraçado. E o mineiro fazia lá os vizinhos, ele queria deles os batutinhas. Aí eu percebi, né, naquela época, foi em 90 mais ou menos, 89, 90, eu percebi que esses ilustradores, esses desenhistas, eles entram nas porcarias das editoras, eles vão como ilustrador, mas o sonho dele é lançar o personagem dele. Pode ver. Claro que alguns se contentam, vou ilustrar isso aqui mesmo, foda-se. Mas chega numa altura da vida que ele consegue um trampo para desenhar para a Marvel, para o exterior. Que, eu sustentei pessoas, eu criei empregos e que não sei o que. Sabe, o trabalho dele é um lixo. Porque o cara simplesmente ele ganhou prêmio. É que tem no CD. Mas você vai ver, vamos ler o gibi? Vamos ver do que se trata? O desenho é fraco, o desenho é ruim, mas funciona para o padrão gringo. Mas durou um tempo, ele foi expulso de lá. Porra, que adianta isso, cara? Então, eu estou muito confiante com esse lance do Atila, porque eu estou fechando um link bacana entre a própria Ícone, onde eu trabalho, onde eu lanço meu livro, e um distribuidor maior, com ideias maiores, com possibilidades muito maiores, e para levar adiante, mesmo para o exterior, o meu livro do Mil Nomes, O Mundo Sem Sol, e o da Morgana, que o nosso considerado Marcos está desenvolvendo alguma... Nossa, vai ficar o bicho. A Morgana vai ficar um bicho, porque eu estou me dedicando como eu nunca me dediquei na vida. Eu creio que esses dois livros que eu fiz, O Mundo Sem Sol e o Mis Homens, eles são aquecimentos para as coisas maiores que eu vou fazer. E eu estou ambicionando mesmo, eu quero desenho animado, quero quadrinho, quero game, quero tudo, mas eu não estou pensando em... Aí que fode o autor nacional. Acabou, só pensa em termos de grana, eu quero ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E tomar no cu. Tomar no tomar no cu, porque não funciona assim. Claro que o dinheiro é importante, claro que eu quero grana, mas a primeira coisa que você tem que fazer é plantar a sua ideia por aí, disparar pra tudo quanto é canto. Só que você tem que ter uma puta de uma ideia do caralho, velho. Não é pra ter ideia meia boca, chupetinha, mimimi. Se você sentir que ela não funciona, puta, nem faça. É só você ver qualquer gibi nacional que tem por aí, nenhum deles, tem potencial comercial. Olha bem o que eu vou te dizer agora. Eu não estou viabilizando o meu projeto para ser essencialmente comercial. Seria fácil, era só seguir o caminho do Iabo. Só fazer aquela, pegar um do personagem original, um Ben 10, fazer uma variação, pronto, fiz, acabou. Não, eu não quero isso, eu quero passar um personagem comercial, mas com minhas ideias, com a minha ótica, com a minha personalidade. Mas para você poder fazer isso, você tem que ter um conteúdo, velho. Sem conteúdo, sem ideia, você até vai, mas para ali adiante. E eu não vejo por que a gente não pode simplesmente peitar um mercado internacional. O que nos impede? O que nos impede é a nossa própria vontade, cara. O que nos impede é a nossa vontade de chegar lá nos caras, olha, eu tenho aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, mas o que eles querem? Porra, é fácil. Só assistir os filmes que estão rolando, metrô. É só você ver os filmes que estão rolando. As ideias que estão aparecendo. O que os caras querem aquilo. Ah, desenho animado. Pega a Nickelodeon. Pega o Cartoon Network, os Estados Unidos, vê o que está rolando, eles querem aquilo. Não tem mistério. Eu fico impressionado com os caras terem dificuldade para criar um personagem. Porra! Pessoal que é Batman. Menos o Robin, lógico, né? Pessoal que é um Superman, pessoal que é X-Men, mas concorrentes que sejam à altura em termos criativos, de inteligência, de personalidade. Vou ter que parar, né, gado, que o trem está chegando e não dá para gravar lá de dentro. Daqui a pouco a gente conversa, então. Tchau. Oi, continuando o nosso papo, já se passaram 24 horas desde a última gravação de ontem, que eu entrei no trem e me esqueci da vida, e fiquei escrevendo e fiquei muito louco. Mas para terminar o papo sobre o lance da Anime ABC, não houve realmente, em hipótese alguma, um favorecimento de minha parte, porque simplesmente o palhaço estava lá, o peixotão estava lá, não deixava eu chegar junto, aliás, como os demais também não deixam, porque todo mundo sabe que o Takashi, o César ali, também eles têm bronca de mim, eles não vão com a minha cara, exatamente porque eu disse umas boas verdades, né? Que o Takashi, ele começou todo esse esquema com o dinheiro do pai dele, que é gerente do Banco América do Sul, tanto que o banco foi pro brejo, assim fica fácil. Também o Takashi, ele foi, na minha opinião, desonesto. É antiético, porque ele fez o evento dele no mesmo dia da AnimeCon, para quebrar exatamente a AnimeCon. Isso daí é um calhordice, né? Se os caras estão ganhando dinheiro, porra, tem espaço para todo mundo. Não precisava fazer no mesmo dia, um lugar com mais potência, de, né, com atrações internacionais. Gastou uma grana louca, dinheiro dos acionistas e dos clientes do Banco América do Sul. Tudo bem. Mas eu acho que o que pega é a postura ética, né? Você não precisa pisar em ninguém, você não precisa sacanear ninguém. Você pode criticar o cara, como eu faço, discordar dele e tal, mas não precisa pisar no trabalho dele, tirar o ganha-pão dele, né? Mas um fudido que nem o Peixoto, que não tem onde cair duro, né? Aí é desagradável, nojento, pra dizer a verdade. E deu no que deu, a AnimeCon foi aquele fiasco, deu um puta de um prejuízo. E assim foi o começo da derrocada desses palhaços todos, né? Esse bando de banana da AnimeCon. E o César tá lá com o negócio dele. Porque como teve o período de falta de grana, e o esquema era do Peixoto e tal, e acontece, o único que tinha grana para bancar o prejuízo, a pegada era o Peixoto, uma mina, um carinha. Aí o César também tava na jogada, então, porra, o César falou, não, tudo bem, você tá cheio de cagada aí, quem tem grana é meu velho. Eu compro essa porra e arruma. Mas é meu. O negócio passa a ser meu. Beleza, tiveram que abaixar a cabeça e concordar, porque, obviamente, com aquele sentido de organização incrível que o Peixoto tem, né, que nunca tem dinheiro pra nada, ele poderia ter feito pelo menos um pé de meia, não fez nada, não tinha dinheiro para essas ocasiões, né? Porque você não pode imaginar que você, numa coisa, fazendo um trabalho grande desse jeito, atraindo milhares de pessoas, você vai passar batido. A turma vai deixar quieto, ninguém vai ter concorrência. Teve. E pior, ele sabia dessa concorrência e achou que assim, peitasse na boa, rolar. Deu no que deu, ó, os loucos. Mas deu no que deu. O Cesarito foi lá, comprou a parte de todo mundo. Não é que comprou a parte de todo mundo, ele bancou o dinheiro do pai dele. Eu não sei se você sabe, mas o Cesarito, ele começou fazendo pirataria de anime, né? Com aquele Loons Club, tal, de fãs para fãs. De fã para fã, quando o cara cobra, não é de fã para fã, me desculpe. Mas tem cobrança e pirataria. Se eu chegar a dar uma cópia de um desenho para você, não é pirataria, porque eu tô te dando. Não estou ganhando dinheiro nenhum com isso. Mas já o cara ganhava dinheiro com desenho animado, pegava, legendava, vendia, tinha uma margem de lucro. Ou seja, é pirata, pirateiro. Então você pode ver que o cara, para negócios, ele vai para cima. Já o Peixotão foi aquele fiasco todo, até que finalmente rolou o Anime ABC, que o César emprestou o CGC da empresa dele para poder registrar o domínio. O que levou, inclusive, o nosso considerado Valdoir a achar que não, pô, isso aqui é do César. Não, era só o domínio, viu, Valdoir? O cara emprestou para eles o CGC da empresa para poder, que naquela época, para fazer domínio, tinha que ter CGC de empresa. Agora não precisa mais, mudou tudo. Agora está lá o nosso mano Átila cuidando da parada, e eu estou satisfeito, porque, diferente dessa turma, eu me organizo. Não quer dizer que vai dar certo ou não, que vai decolar ou não, isso depende de muitos outros fatores. Mas da minha parte, eu estou correndo atrás das coisas, viabilizar tudo, porque estou agora na rua, eu estou indo lá no meu psiquiatra, vou fazer minha consulta, mas já na volta estou ligando para um contato, ó, quer encontrar hoje, estou com o papelado aqui, vamos conversar. Só que essa época é uma merda, né? Hoje é dia 20 de dezembro, o que vai acontecer? O pessoal já começa a se ajeitar para fugir. Não, não é tirar férias. O pessoal não tira férias. É um absurdo. O pessoal foge. Foge da rotina, foge do dia a dia, foge da chatice das mesmas pessoas, do emprego horroroso. Eu nunca conheci ninguém que gostasse de trabalhar. Parou, meu. Agora deu um crepe no celular porque avisou que eu tô indo pro... Olha, você tem compromisso hoje. Porra, eu tô na rua. Celular chinês maluco. Então, as pessoas vão fugir, ninguém viaja para descansar. Presta atenção, olha que loucura. O cara pega o carro, enche o carro de porcaria da casa, põe a farofa, comida, bebida, cerveja, refrigerante, bota os filhos, bota a mulher, bota a sogra, bota o papagaio, aluga uma casa no pé do mar, um apartamento, vai com todo aquele monte de gente, pegando a estrada entupida, pegando pedágio, gastando uma nota de gasolina, gastando uma nota de pedágio. Se tiver com o IPVA atrasado, passa por aqueles radares inteligentes, já ganha uma multa. Se tiver qualquer coisa, outra multa. Se você for braço pra fora, outra multa. Daí ele chega lá no casa, abre a casa, arruma tudo, aquele radar, faz aquela puta zona, vamos pra praia, e faz uma baderna, e faz aquele história, ele vai pra praia, pega a cadeira, abre a cadeira dentro, né? faz. Descansei. Pra mim isso é uma demência. O caralho, meu. É uma loucura, o pessoal vai pra ficar louco. Ou então aqueles mais a... Você vê como a televisão é filha da puta, né? Eu já tava ontem na televisão, o pessoal falando, não, a ascensão da nova classe média, as pessoas que agora podem pagar pelos seus sonhos de viajar de navio, se trocar de braço. Ai, caralho. Tô carregando coisa, mano. Ah, que eles podem viajar de navio, ascensão. Ah, estou realizando um sonho. Você vê que essas matérias são todas tendenciosas, né? Porque elas fazem parte do esquema de puxar o saco do governo petista, que tá aí, que deu nova chance. Porque, presta bem atenção, a emissora de TV é concessão pública. Então eles não podem ir contra o governo. Se for uma concessão pública, na pior das hipóteses, dá uma degola ali, perde. Primeiro patrocínio, viu? Porque o patrocínio governamental que praticamente que sustenta essas bostas, essas emissões, especialmente Globo, especialmente Record, que tem um amplo relacionamento com o PT, isso vai das cadeias até o Banco Central, passando pelo Congresso, é uma putaria, é uma esbórnia que faz o puteiro da Tia Olga aqui parecer, parecer um retiro de virgens e freiras. É uma sacanagem, tá de sacanagem, é que nem lá em Jandira. Você viu que putaria que é aquilo, mano? Meu Deus, que putaria que é aquilo, cara? Todo mundo envolvido em merda. Mas por que que tá envolvido em merda? Porque o povo de Jandira é uma merda. Tá votando em ladrão. Ah, esse daí é outro assunto que eu vou entubar agora pra você, que é legal. Será que terminando o Anime Com? Da Anime Friends, da Anime DC? Já, né? Não vou falar mais desses caras, deixa eu saco. Mas só pra terminar, tá bom, lembrei do negócio. Terminou, então eu fiz um bom relacionamento lá com a Átila. Nos damos bem. Não tivemos muita divulgação, mas foi um evento bacana, funcionou, deu tudo certo. Agora em abril ele quer fazer mais outro. Tive algumas ideias que eu estou passando para ele. Eu não quero ser sócio, não quero nada dessas coisas. Eu quero viabilizar meus projetos. Se ele ganhar grana, eu ganho grana também. Se ele for para frente, eu também vou. Eu encaro dessa maneira. É a mesma coisa que eu estou fazendo com meu amigo Marcos, ele está me dando um apoio nas ilustrações do livro da Morgana. Se as coisas der certo para ele, também não funcionam para mim. Acho que não tem por que você ficar pensando em termos de grana. Pode até, é importante o dinheiro, claro, a gente bota um valor aqui, bota um negócio, mas é mais importante, bota um negócio ali na tua mãe, viu? Mas é muito mais importante, nós temos a viabilidade do projeto, as coisas acontecendo, sem egos, sem batalhas, sem mimimi. Pra gente ver que esses caras com todos os egos dele, como eles se fodem, né? Como eles se arrebentam, pra que isso, cara? Trabalhar certinho, trabalhar na boa, na tranquilidade, quer, não tem problema. Não gerar essa, entre aspas, energia negativa nos relacionamentos. Acho que não precisa. Agora, com relação ao... Esqueci de novo o que eu ia falar, cara. Mas eu não posso, porque eu não posso voltar o som disso aqui. Mas, de qualquer forma, foi um papo muito bacana. Eu quero falar um negócio mais importante, que é o bagulho. Aquele assunto que eu ia falar antes, eu esqueci. Mas eu estava passando hoje lá no meu computador, dei uma olhadinha nas mensagens e tal. Me lembrei lá no Fórum Spring. E pedindo pra gente falar do bagulho. O bagulho, mano. Eu não tenho. Antigamente eu usava a palavra mistério. Mistério. Mas, meu, mistério eu comecei a verificar é um termo dos católicos, né? Eu não quero ser associado com os católicos em hipótese alguma. Porque os malefícios que a Igreja Católica trouxe ao mundo, à medida que submete as pessoas àquele monte de mentiras, canalices. Não me importa se o Joelmir Betting é católico ferrenho que viu os milagres do padre, não sei o que, não me interessa. Porque todas as sujeiras, mudando de braço de novo, todas as sujeiras que vêm desde das cruzadas até agora na porcaria, porra, os caras brigam até pela estátua de São Nicolau, que é o antigo Papai Noel, que é o Papai Noel, né, que foi baseado, é a Coca-Cola pega, se transforma, ai, o Papai Noel, é símbolo da Coca-Cola, é lixo capitalista, nojento, garoto propaganda de uma empresa de refrigerante, isso é sórdido. E os caras estão nessa de briga, qual o malefício que o catolicismo trouxe, né, você vai num tribunal, tem uma cruz, eu vi um padre, ele falou, ah, você não está incomodando, deixa lá, qual o problema, não, tem que tirar essa merda, caralho, o Estado brasileiro é uma buceta. Quando eu fui lá no juiz dos macumbeiros falar com o juiz, ele não tinha símbolos religiosos na parede. Mas o que ele tinha? Frases de Lao Tse. E o que caralho? Um ambiente público. Um ambiente de trabalho que não tem que ter ideologia nenhuma. Um negócio asséptico, né? Um negócio neutro. Os caras botam lá a ideologia deles, botam lá a fé deles. O grande conciliador. Meu, vai pra puta que pariu, cacete. O Estado não pode tomar uma atitude desse tipo de seguir o que essa ou aquela linha religiosa, ideológica, o que quer que seja. Tem que seguir a lei. E mesmo assim, se a lei eles fazem cada atrapalhada. Se você puxar o processo lá dos macumbeiros, você vê que teve cada atrapalhada. O promotor se embananou todo. O juizinho não vinha, ia, não vinha. E esses caras são foda, né? Esse sistema desses caras é foda. O juiz não lê mais o processo. Se você pegar lá o do Bananão, E agora, você vê os processos. Eles não leem, cara. Eles dão copy-paste e foda-se. Bota lá uma agulha, um abraço, quer, quer, não quer, e leem. E bom senso. Aqui você foda. E se foda. Eu conheci um camarada que ele era muito cara de pau. Muito cara de pau. Ele verificava terras devolutas do Estado, arrumando esquemas nas prefeituras com contato lá dentro. Aí ele montava um monte de papel falso, um monte de papel fajuto, e entrava na justiça reivindicando a posse. E ele ganhava, depois ele vendia. Dava a parte do cara da prefeitura, e assim ele vai. Só no trambique, por quê? Porque já está cagando. Eu nunca conheci um juiz que parasse para ler um processo, ou mesmo que parasse para ler, que ele verificasse por conta própria, falar, porra, meu, isso é um absurdo, vou encerrar essa merda. Se fuder, não tá com o próximo. Vira uma máquina. Lembra aquele desenho Wall-E? Que tem lá, ele tá indo pra câmara, pra câmera, lembra? A ponte de comando. Ele tá indo pra ponte de comando, ele passa aquele robô velho. Fum. Fica só digitando aquilo lá. Juiz, pra mim, é isso. Uma máquina velha fica apontando um negocinho lá e tal. Ele só se manifesta mesmo quando a treta é firme, quando o papo é forte. Quando dá, por exemplo, um criminal aí famoso, casal Nardone, a mina Christoffen, aí eles aparecem. Aí aparece delegado, aparece PM, aparece todo mundo aparece, ah, todo mundo é bonito, estamos fazendo justiça, o caralho. Fazendo justiça, a puta que eu pariu. Se você vê o que tem de gente que tá na cadeia, está preso por tecnicalidade, por falta de assinatura, por besteirinha. Os caras falam lá da OAB, vou fazer da OAB não, pessoal da área dos juízes, né, no pessoal lá. Vamos fazer uma mutirão, fazer mutirão. Mas não adianta, cara. Não adianta você fazer mutirão quando o código processual é uma bosta. O código penal é interessante. Se você ler o código penal, você vê que é interessante, mas o código processual é uma bosta. Cabe recurso pra caralho. E tem sobrecarga de processo. Tem sobrecarga de processo por quê? Porque a gente não consegue, nós brasileiros não conseguimos, nós vocês brasileiros, que eu tô forte mesmo, não conseguem se organizar, de discutir, de conversar, de entrar num acordo. Já quer pro pau, vamos pro pau. Aí vai brigar, por quê? É um ego desgraçado, né? É uma processária que me chama de pau mole. Aí me chama de pau mole. Eu não gosto de pau mole, mas você vai ver nos autos, as provas, entre aspas, apresentadas, não tem o menor cabimento. Podia ser ele mesmo forjando a coisa. Pode ser qualquer um que foi lá e disse qualquer negócio. Podia. A outra maluca dizendo que eu peguei uma foto, usei em qualquer lugar. Porra, é um profile aberto. É mentira, é um profile aberto que ela pegou. Alguém, ou mesmo ela, colocou num fórum aberto e usando isso para me sacanear. Você viu, mas aí que está, a parte que deveria zelar pela justiça, o juiz está pouco se fodendo. Então eu falei, beleza, perco, vem buscar. Vamos tomar no cu, porque a única barreira que eu tenho, a minha única defesa, é a minha pobreza. Ah, eu vou pegar seu dinheiro, vem, trouxa. Vai rodar essa merda, rodar. É diferente dos macumbeiros, né? Que ali eles queriam dar um tranco na nega véia, pra deixar ela xarope. E fazer mimimi. Aí você já vê também pelo caráter da pessoa. Se o cara é um homem religioso, um homem santo, que compreende as coisas do astral, e que não sei o quê, por que vai processar? Porque primeiro tentou queimar na macumba. Não funcionou. Sinal que os discípulos de Harry Potter... Caralho, que é isso? Muito bem, eles não conseguiam... Os discípulos de Harry Potter não... É um cara passando aqui. Os discípulos de Harry Potter não conseguiram nada. Aí quando fizeram nada. Aí eu peguei nada. Aí vou processar. O processor perdeu. E mesmo que tivesse ganho, meu, nada tem como fazer, retirar o que foi dito. Faz a retratação, beleza, mas fica ali. Os negócios ficam salvos. Vai lá no WebArchive, o arquivo, está tudo lá salvo, você vê, está lá. E aí, como é que fica? Não adiantou nada. Ah, eu tentei tirar isso aqui, não sei, não, a retratação acabou. E fica lá. Adiantou o quê? Adiantou nada. Pior que no final o camarada vira e fala, não, esquecemos. O patrono esqueceu a data da audiência. Esqueceu o caralho. Estava em viagem. Não sei o que, esqueceu o caralho. Mentira, porque não foi lá para enfrentar cara a cara. E nessa reunião final, tem que enfrentar face a face o camarada, né? Ele mijou para trás, mijou. Vazou, perdeu. E aí, mas cada caso é um caso, né? Às vezes é interessante você perder para fazer o cara de trouxa. Ele vai rodar e não vai conseguir nada. Mas eu fiquei de falar para você do bagulho. Mano, o bagulho é forte, o bagulho é nervoso. Eu estou na frente da clínica, agora não posso falar. Depois continua a conversa, aguenta aí, um abraço. Então, prosseguindo antes que acabe a bateria, eu vou te contar qual é que é o lance do bagulho. O bagulho é o seguinte, é uma série de fenômenos que nós não temos explicação. A partir dos anos 40, 45, quando os Estados Unidos soltaram seus primeiros testes nucleares e soltaram as bombas atômicas em cima de Hiroshima e Nagasaki, começaram a aparecer, houve um aumento nas quantidades de OVNIs, discos voadores, por sobre todo o planeta Terra. Tudo quanto era canto tinha disco voador, mas especialmente nos Estados Unidos, lógico, né? O que aconteceu? O resultado, os caras ficaram arresabiados, passaram fenômenos estranhos, situações meio malucas, e o resultado final foi muito simples. Não há explicação. Foram montadas equipes de investigação, pesquisa, e todas elas, de repente, foram canceladas. Assim, o Projeto Livro Azul, né? Cancelaram, fecharam mais umas 4 ou 5 comissões nos Estados Unidos. Em outros países também começaram a pesquisar mais. Opa, mas obviamente encerraram. Esse é o bagulho. E tem coisas que a gente não consegue definir, mano. São coisas que estão além da nossa capacidade de compreensão, mas que existem, que acontecem por aí. Não é um arquivo X. Você está entendendo errado. Não é um arquivo X. É uma situação em que não há explicação pura e simples. E essa falta de explicação... Pronto. E essa falta de explicação incute em que você tem que dar a explicação. Você precisa ver qual é que é, o que não é, o que deixa de ser. Se você não vê, se você não para para pensar, se você não se liga no que se trata, tá danado, viu, velho? Tá danado porque vão ser enfiadas em você verdades prontas, ideias prontas, ideias pré-fabricadas com um resultado muito simples. Você acaba comprando uma verdade que não lhe pertence, uma verdade que não passou pelo crivo da sua capacidade intelectual, né? Isso é tão comum, nossa, como isso é comum. E pior que a gente passa por isso sem perceber, né? Que como é fácil você iludir as pessoas com essas conversas todas por novela. Eu não acompanho, obviamente, as bobagens, mas o pessoal lá da redação acompanha, mulherado, todo mundo acompanhando. Ai, que fulano tem um não sei o quê, um segredo. Ai, que coisa. Você vai ver uma belíssima besteira. Porque o personagem é financiado por uma empresa, ele é um propaganda de uma empresa de pneus. Aí, mas nada criminoso que ele faz, a pessoa já pensa aquela... Mas as pessoas são muito facilmente manipuláveis, elas não fazem ideia de coisa alguma além daquilo que está mesmo a um palmo na frente do seu nariz, né? Por exemplo, eu estou olhando agora para um transformador de rua, que eu estou sentado aqui na clínica, né? Estou olhando um transformador de rua ali, é bem legal. São dois transformadores, cada um deles tem 15 mil quilowatt-ampere. Então, ali parado, ninguém presta atenção. Meu, mas se aquela porcaria der um pé d'água, der um curto, aquele troço explode de uma maneira espetacular. Ninguém sabe. Embaixo dele tem 3 fios, positivo, negativo e terra. São fios terríveis. Mas o passarinho pousa, não dá nada. Né? Bota tua mão lá e fecha o circuito. Você, é como se ficasse um helicóptero. Olha, eu adoro helicóptero. Não é esse saco velho brasileiro, para daqui. No Japão eu vi um de duas hélices, aquele de guerra. Que bicho maravilhoso, faz um barulho do inferno. Logo ali adiante o prédio da IBM. Como é feio esse prédio, hein, meu? Nossa, trabalhar ali deve ser uma desgraça. Então as pessoas não se ligam, por exemplo, nesse imenso poder elétrico que está passando por ali. Quando se constrói um novo prédio, um novo conjunto ali perto da minha casa, eles já colocaram dois desses para alimentar o prédio inteiro, né? Porra, bicho. Esses pequenos detalhes que se escondem no dia a dia, formações de prédios, postes, plantas, as pessoas só, ninguém liga nisso porque está todo mundo preso no seu mundinho de coisinhas comuns, de misérias, de significâncias. E eu sei que existe além disso. Porra, mais outro, mano. Não, outro helicóptero. Vai estar vindo de lá. Ai, que legal. Vai estar circulando. E eu estou sabendo que existem esses mistérios estranhos que fazem com que a gente não tenha compreensão de nada. Mudei de lugar. Peraí, vem pra cá comigo. Pronto, mudei de lugar. Ficou mais fácil. Que assim o homem me vê. Porra, bichão, é uma coisa muito louca, porque existem coisas aí que você não consegue perceber. Mas aí que está, quanto mais você apura a sua atenção, melhor vão chegando algumas respostas suas. Não são respostas que são compartilhadas pelo grupo. Você não consegue chegar a conclusões maiores em grupo, porque é um pensamento coletivo. A conclusão que você pode chegar é por um pensamento individual, pensamento próprio. Você não consegue alcançar grandes sacadas em grupo. Você faz isso, você está fudido. Vai se arrebentar com uma beleza e vai, ou então simplesmente vai pegar a ideia de todo mundo. A cara do homem ali. Você melhor não vai cair, não. Peraí. Mas enfim, foi uma coisa muito estranha, cara. Você não, o bagulho é o seguinte. Eu já presenciei várias vezes fenômenos que estão além da compreensão. O maior de todos que eu tive, você sabe qual que é aquele que eu movimentei um copo sem colocar a mão. Nos dias de todo mundo, a gente fala, é descrédito. Ah, mentira. Barota. Isso nunca aconteceu. E para mim explicar isso para minha patroa, até ontem eu falei para o Marcos, né, que eu encontrei com ele, e a Cazé, a esposa dele, eu cheguei até lá, tive que pegar a minha patroa, levar para falar com a minha mãe, para minha mãe contar a história. Não, ela não acreditava. Falei, não, você está brincando comigo. Mas esse é o nível do pensamento das pessoas fechadas, de seus mundinhos, de suas conclusões que viajam agora, todo mundo correndo, desesperado. Porque eles não vão viajar para descansar, nem para fazer relax, eles vão viajar para fugir. As pessoas querem fugir do dia a dia, dessa miséria, mas eles levam a miséria junto. Mulher, filho, criança, papagaio, sogra, vai ficar num lugar cheio de não sei o quê. E rico é a mesma coisa, viu? Rico é a mesma desgraça. Ele pega lá o helicóptero dele, junta a família, vai lá para a fazenda, vai lá para a super mansão no litoral, todo mundo tomando sol, comendo camarãozinho, whiskinha, cerveja importada, falando nada, fumando sua maconha, cheirando sua cocaína, todo mundo chique, muito fancy, very fancy. Você acha que isso é vida, cara? Eu vejo esse pessoal no Forum Spring que fala pra mim, você quer saber do bagulho. O pessoal, pô, rico é que eu entendo. Meu, rico é uma merda, cara. Você precisa ter o suficiente pra manter. Eu lembro de uma passagem do Lobo Solitário que tem uma parte muito bacana que o samurai perdeu, virou um shogun, um ronin. Ele não conseguia arrumar serventia pra porcaria da espada dele, que a espada só servia pra matar. Aí numa parte ele vira e fala, o ser humano só precisa de um lugar pra dormir, duas ou três tigelas de arroz, água e roupa. Acabou. Tudo isso é supérfluo. Essa é uma visão bem budista, bem política também, né? Mas ao mesmo tempo é uma grande verdade. Pensa bem, você precisa de tudo isso que você tem? Não. Por que o cara precisa pegar um helicóptero da sua empresa para ir até lá? Por quê? Porque ele é uma criança grande. Eu me lembro também quando teve aquela Copa do Mundo que o Brasil ganhou. Eu olhava pela janela E via passar lá o. Tá indo, tá. Eu via ela passando o helicóptero, assim, só todo mundo comemorando, e Rolls-Royce. Aí passou o helicóptero com a bandeira do Brasil. Você vê que no, é tudo igual, né? Mesmo o rico, ele tem o brinquedinho dele, o helicóptero que custa, vai, 1,5 milhão de dólares, ele tem para poder passear pelo Brasil. É Brasil, olha a minha bandeira, Brasil! Idiota! Imbecil, qual a diferença? Não tem nada, cara. A diferença do cara que dele, que pega o baiano, que pega lá na favela, pendura a bandeira do Brasil, ou esses patetas que colocam os símbolos religiosos, ou natalinos, Feliz Natal, Feliz Natal. É loucura, essa época é uma loucura, né? Porque tá todo mundo agora alucinado. Vou comprar, presente, presente, presente, presente. Alegria, alegria, alegria. Aí terminou o ano novo, esvazia tudo e volta aquela realidade, aquele marasmo, mas já de olho na vagabundice do carnaval, que o carnaval vai viajar, carnaval vai viajar, ele vai para os soltos e ferve, ferve, ferve, ferve, cheira, cheira, fuma, fuma, cheira, cheira, aí volta, esvazia de novo. Fica aquele marasmo, pensando na sua. É interessante, o brasileiro ele pensa muito em termos de qual vai ser o meu próximo grau para ficar vagabundo, né? Qual é o próximo pedaço? Qual é o próximo trecho que eu vou passar para ficar sem fazer nada? Anteninha, qual é o próximo momento que eu vou ficar largado? Porque eu odeio meu serviço, odeio minha família, odeio todo mundo. Eu quero ver um momento aí que eu vou ficar paradão. E o cara vai ficar sempre assim, né? O serviço ele odeia. Eu vi isso muito pelas atendentes do telemarketing lá da Netfone, do Netfone e da Net, em que eu liguei para fazer algumas reclamações, né? E eu sou muito, presto muita atenção na voz, até a pessoa faz aquela voz estranha, eu já fico de olho, vejo se é um robô que está atendendo. Quando é um robô, ela já perdeu o sentido do relacionamento humano, né? Ela está falando de qualquer jeito, tal. Ah, é assim, tal, não posso fazer nada, ela está morta. Aí já pega lá o moleque, ele já desliga um pouquinho, dá um tempo, aí ele volta bufando. Mas ele volta bufando por quê? Ele volta bufando porque ele tá com um medo do que a minha reação, né? Ele já vem tudo inseguro. E aí até que finalmente eu pego uma atendente, não pode fazer muita coisa, que também o treinamento dela é limitado, porque, porra, a bicha, ela ganha 500, 700 conto, trabalha 6 horas, ganha um pão com manteiga e um café com leite. Você vê que desgraça que é isso. Aí fica ali 5, 6, 10 anos, vira supervisora, é uma tragédia horrível. Aí você vai discutir, vai argumentar, vai conversar e nada. Até que você tem que ter a sua atitude, o seu discernimento e resolver a situação por si, sabendo os mecanismos. É a mesma coisa dos processos. Você tem que saber as regras do jogo. Você não sabe as regras do jogo, você dança. Mas não é você dançar de gincana, porque o segredo é você, do Estado, é fazer com que você fique com medo de ser preso. Mas você não vai preso. Não. E mesmo que você fosse, são raros os casos. É flagrante delito, é decisão judicial. Tem casos previstos em lei da prisão, mas já bota o medinho, os caras já vai preso. Vai preso porque é a função do Estado é te intimidar. Mas uma vez que você conhece as regras, aí você conhece a fundo como é que eles funcionam, que o policial é tudo teatro. O policial civil, BOPE, garra, tudo isso é teatro. É teatro, porque ele vem com aquela voz de comando. O que é a voz de comando? É o cara gritar mais alto que você. Mas o poder dele só funciona, só existe, se você der o poder para ele. Eu me lembro uma vez que eu fiquei numa, que foi numa delegacia 4DP do meu pai. Obviamente ele não era mais, estava mais trabalhando lá, tal. Fui lá resolver um negócio da revista, me tiratearam. Aí que aconteceu, entrou um monte de travesti. E dois, três travestis, puta, eles não respeitavam ninguém, gritava, berrava, xingava. Os caras ameaçando dar porrada, não tava nem aí, porque o travesti, as travas, ela vem de uma vida miserável, né? Elas já foram estupradas, já foram violentadas, já foram escangalhadas, viciadas em droga, doente. Meu, o que é um peido para quem tá cagado? Eles não estão nem aí com nada, vão em cana, vão. Não, foda-se você. Chega na cadeia, mata mais um, já fica lá mesmo. Ou você quer sair, se comporta, dá o rabinho, que a tia tem uma hora de sair e pronto. Mesmo um defensor dativo, essas porcarias de defensor pago pelo Estado, a gente sabe que porque é pago pelo Estado, o cara não tá nem aí, eu já vi casos de defensor dativo não serve pra absolutamente nada, fica te olhando lá. Porque, de novo, já entra naquela coisa da cultura brasileira de, ah, tô aqui mesmo, tudo que eu ganho no meu, foda-se. Ah, mas é minha função, ah, tô nem aí. Então, quando você vê um defensor dativo em ação, ele tá nem aí com nada. Então, meu, o poder só existe porque você delega a ele a autoridade. Lembra daquela frase dos gringos? Todo mundo, todo poder emana do povo para o povo. No Brasil, não. Todo poder emana da autoridade. Perceba a diferença. Você sabe com quem está falando? Autoridade. Essa é uma frase clássica. Sabe com quem está falando? Você está até te mandando, cara, aí peguei um bosta. Ô, cacete, e agora? Chega para um PM, documento. Eu falo, quem é você para medir documento? Você tem mandato? O que é? Desafora? Qual é o seu nome, soldado? Qual é o teu batalhão? Qual é o seu registro funcional? Qual é o nome? Deixa eu pegar isso aqui, começa a anotar, pronto, ali, ele já mija todo. Eu falo, não, peguei um cara. Você é advogado? Você é advogado? Não, não interessa quem eu sou. Não interessa quem eu sou, interessa que você está me tratando mal. Aí ele já amansa, porque você pode entrar com uma representação contra ele. O negócio da representação é o seguinte, você vai apresentar uma bronca, o que aconteceu explicando, você vai entrar com um negócio contra ele. Aí o Estado é obrigado a ir para cima investigar. Claro que você pode perder. Claro que você pode perder, lógico. Mas não interessa. Ah, mas se eu perder, o que acontece comigo? Nada. Mas você vai encher o saco do camarada porque ele vai ficar com a ficha suja. Tem 3, 4, 5, 6 representação contra ele. Tira um cara da rua. Porque na rua ele tá a grana, né? Na rua ele tá o esquema. Não, daí vamos liberar essa porra aí. Vamos liberar essa merda. Daí dá um cafezinho, dá uma cervejinha. Aí você põe o dinheiro no maço de cigarro, toma aqui um maço de cigarro. Se tiver alguma cama, está recebendo um maço de cigarro, está recebendo dinheiro. Os caras são tão burros, né, que te vê nesses documentários, esses jornalistas, esses jornalecos ordinários. O PM recebendo grana na cara dura, assim, tó. Está aqui sem conto, vaza. Burro pra caralho. PM é... Boa parte dos PMs é burra pra caralho. Eu conheci um PM que era muito cordial, muito inteligente, muito consciente de seus deveres, mas era um iludido, né? Porque era só ele. Só ele era santinho no meio de puta velha, né? Eu já fui uma vez no motelzinho transar com a patroa, estamos lá, tá namorando. Aí vai ter até um soldado PM tomando conta do lugar. O que ele tá fazendo ali se ele é pago pelo público, né? Pelo poder público, vai ficar por aí. Não, o que ele faz? Tá lá tomando conta do hotel, porque ele recebe bolinha. Você vê como é que funciona as coisas? O Brasil é isso, cara. Isso é parte do bagulho. Isso é parte do mistério. Você vai sacando como é que funcionam as coisas. Como é que elas se encaixam, como é que elas se desdobram, como é que elas atuam. Isso são coisas importantes para você sacar e perceber que você é só uma peça nesse jogo todo, né? Não estou falando para você entrar em clima de paranoia, loucura, demência, largar tudo. Não. Não faça parte do Brasil. Não vista a camisa do Brasil. Não torça para time de futebol. Não aceite assistir novela. Desligue-se. Leia livro, vai vir agora esses e-readers aí que você pode ter mais 5 mil livros num aparelhinho desse que guarda num chipinho. Que delícia que é isso, cara. É livro pra caralho. Eu contei, eu tenho 120 livros. Tenho 120 livros. Puta, ali eu boto 5 mil livros e leio tudo. Ah, mas o apego ao livro, puta, foda-se o livro. Ah, mas o apego ao disco de vinil, meu, o disco de vinil morreu. Ah, que tem alguns que gostam, como alguns gostam de som valvulado, que é muito bom. Alguns gostam de disco de vinil, que é muito bom. Ah, o disco de vinil é mais cheinho. É, mas tem programas que você põe, passa a música para esse programa, ele dá aquele jeito cheinho, né, do disco de vinil. Ficou obsoleto. O livro não vai sumir, lógico, mas ele vai se tornar obsoleto a partir do momento em que as pessoas começam a utilizar mais esses e-readers. Já tem escola nos Estados Unidos que eles já estão fornecendo de graça para os alunos o iPad ou uma versão do Kindle, o que quer que seja. O Google vai lançar o dele. Meu, o livro vai ser sucateado. Não vai ser de uma hora para outra, mas para nós que somos escritores, que escrevemos ou que fazemos quadrinhos, isso é abertura de caminhos. Agora as editoras de livros eletrônicos estão desesperadas, alucinadas para arrumar gente para publicar. Porque eles não conseguem, gente, eles não conseguem pessoal. Não tem. As editoras estão segurando os livros, que elas não querem largar osso, querem montar projetos próprios. Mas você que é pequeno, você conversar com os caras direito, olha, eu quero isso, isso, isso, quero escrever tal e tal coisa. Você tem que entrar com um projeto decente. Não tem que entrar com aqueles desenhos porco, aqueles desenhos porcos que você faz lá para a comunidade de mangá do Orkut. Não pode ser lixo. Ah, eu estou com 18 anos, quero meu mangazinho. Não, não funciona assim. Eles querem textos, mas textos bons, comercialmente viáveis, que eles te dão espaço, te dão divulgação, te dão uma graninha. É o paper da law, per pay download. Isso que te interessa. Aí você fala, faz o cara baixa. Mas como é que o cara vai baixar se ele não te conhece? Você usa as redes de relacionamento para funcionar toda a sua divulgação. O meu livrinho, meu nome, eu vendi graças a esse sistema de divulgação. Eu conversava com um monte de gente, conversava com um monte de pessoas, fizia bastante propaganda e alcancei uma vendagem de 70% de uma tiragem de 1.610 exemplares. Isso é ótimo, cara. Em termos comparativos, a Veja não vende isso. Claro que eu estou longe de ser uma Veja. Nossa, eu estou longe de ser uma Veja. Mas eu vendi em termos comparativos mais que o André Bianco, que em 4, 5 meses ele não vendeu 70% da tiragem. Eu vendi. Se eu tivesse mais apoio, mais divulgação, pela qualidade do meu trabalho, que o nego fala que não, está muita resistência, tem erro de português, o carinha só fica ali no pinga-pinga, picando ovo, né? Procurando pelo em ovo. Mas o leitor não está nem aí, o leitor quer curtir, chega para ler, passa por cima, gostou, manteve. O que é engraçado é que a minha venda pela rede da Saraiva foram apenas 5 exemplares. Veja só que interessante. Só venderam 5 exemplares. Todo o resto foi vendido pelo site da Ícone. Graças aos meus ícones, entendeu? Meus ícones, todos os meus links, toda a minha propaganda. Como é que eu consigo vender? Emílio Ribeiro está com um número. O livro dele, a revista dele foi lançada em 2007 e é um sucesso de vendas. Pô, sucesso de vendas é quando esgota. Mas tem que rodar uma segunda edição. E isso é bom. No meu caso, eu não quero rodar uma segunda edição do meu nome, se eu quero jogar ele direto, terminando essa crítica, jogar ele direto para o livro eletrônico, porque eu quero investir no meu futuro como escritor de livros eletrônicos mesmo, né? A minha ideia é fazer livros infinitos, livros sem fim, tipo Perry Rhodan. Mas não é aquela franquia que vai trocando de cá. Não, eu quero escrever aquilo até onde der, até onde eu me sentir à vontade. Por exemplo, o mundo do Mil Nomes, o universo do Mil Nomes é infinito. Ali eu tenho um trabalho pra caramba. O livro da Morgana, então, é maravilhoso. Estamos construindo uma situação fantástica para o personagem ir para cima e para baixo, fazer acontecer, se divertir, colocar em situações embaraçosas, contestar o Brasil. Vai ser uma coisa muito louca. E ali eu tenho espaço para brincar pra caramba. Não é que nem o Stephen King que cria lá o livro sobre o hospital. Pô, isso não acabou. Então, dos vampiros, que ele bota o vampiro vem, chega, mata todo mundo, mata o vampiro, acabou. Não. Isso é pro livro impresso. Pro livro eletrônico, você pode ir embora sem parar. Porque você tem o quê? A fidelização do cliente em termos de gostar do autor. Eu gosto da ideia desses caras, eu vou seguir, vou por aí, vou em frente. Então, rapaziada, daqui a pouco eu volto a falar do mistério. Deixa eu dar um tempo aqui, tá chegando minha vez. Falou qualquer coisa, estamos aí, um abraço.